certo pastor estava caminhando pela trilha de uma fazenda, acompanhado de um aspirante a pastor. Ele era bem jovem e queria muito fazer a obra missionária, ajudar as pessoas. E tinha naquele pastor o exemplo, o modelo de ministério. E tudo o que o pastor falava, ele absorvia, como alguém que está faminto e se alimenta de um prato delicioso de comida. E eles conversavam acerca dos mistérios do reino de Deus. Quando à beira do caminho, o aspirante a pastor disse: "Olha, pastor! Um homem com a sua carroça quebrada, e ele está ajoelhado, orando a Deus, pedindo ajuda. Vamos ajudá-lo." E o pastor disse: "Não, deixe ele ali. Vamos continuar a nossa caminhada e a nossa meditação." E passaram, sem socorrer o homem que orava pedindo ajuda a Deus. O jovem discípulo achou que o pastor tinha razão. Ele não entendeu direito, mas ele estava ali para aprender e continuou a caminhada. E mais para frente, eles encontram um outro carroceiro que está lutando para tirar a carroça de uma poça de lama. A carroça está encalhada e o carroceiro está ali atrás, colocando os ombros, empurrando a carroça para tirá-la da lama e ao mesmo tempo esbravejando: "Carroça porcaria! Vai, cavalo, puxa isso, animal preguiçoso!" E ele empurrava, empurrava com o ombro. Aí o pastor disse: "Pobre homem, vamos ajudá-lo." Aí o pastor e o aspirante entraram ali na lama e ajudaram o homem, empurraram a carroça e atiraram da lama. O carroceiro, agradecido, subiu na sua carroça e continuou seu caminho. E ali ficou o pastor, com o sapato todo enlameado, o terno sujo e o jovem discípulo também. Mas principalmente na mente do jovem discípulo ficou uma pergunta, uma dúvida: será que esse pastor realmente sabe o que faz? Será que realmente ele é um homem sábio? Eu não estou entendendo nada. Aquele justo, ali atrás, rezando, orando, fazendo a sua prece, suplicando pela ajuda divina, o pastor não ajudou. E esse ímpio, que ficou esbravejando, amaldiçoando a carroça e o seu cavalo, a este o pastor ajudou? Eu não estou entendendo. E o pastor, como era um homem de muito discernimento espiritual, viu que o jovem discípulo estava confuso e disse: "Algum problema?" E o jovem discípulo: "Mais ou menos. Pois pergunte, o que você quer saber?" "Pastor, eu vou abrir o coração. Eu não entendo a sua atitude. Aquele homem justo ali atrás, com a carroça quebrada, nós o encontramos de joelhos, orando, pedindo ajuda do Todo-Poderoso, e nós não fizemos nada para ajudá-lo. E este homem aí que esbravejava, xingava a carroça e a sua montaria, a ele nós ajudamos. Eu não compreendo, pastor." E o pastor disse: "Olha só, o primeiro homem estava ali, ajoelhado, pedindo ajuda de Deus, e ele não moveu uma palha para consertar a sua carroça. Ele queria que Deus descesse do céu e fizesse tudo para ele. Então ele estava muito acomodado espiritualmente, por isso nós não o ajudamos. Agora este homem aqui, ele parecia bravo e irado, mas tudo aquilo era só da boca para fora. Era a maneira dele extravasar energia, fazer força, incentivar a sua montaria a puxar também a carroça, mas nada saía do seu coração. E você viu o ombro dele? Quando nós chegamos, o seu ombro estava todo esfolado e sangrando. Ele se esforçou tanto até sentir na própria carne a dor daquele desafio. E ele não se importou que estivesse se machucando e que a carga era muito pesada e a situação muito difícil. Ele continuava tentando. Foi por isso que Deus nos colocou no seu caminho, para ajudá-lo. Porque Deus ajuda quem se esforça. Aliás, meu jovem discípulo, você nunca leu o que está escrito no livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 9? Deus disse assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está ao lado de quem se esforça. Faça a tua parte e Deus fará a dele. Jesus Cristo chegou ali na sepultura de Lázaro e disse para Marta: tirai a pedra. Você acha que Jesus Cristo não poderia ter dito àquela pedra: saia daí? E a pedra não lhe teria obedecido? Mas há coisas que Deus faz e há coisas que você precisa fazer. Tirar a pedra, se esforçar, é a tua parte. Faça a tua parte. Se esforce, busque ao Senhor, porque Ele será contigo por onde quer que andar.